Longe desse bang bang de treta de sangue, acelera o possante. Revolucionários na gangue, no nosso bang só tem mutante. O time é conceituado e pós-graduado em toma geral. Nós se formou entre VLB, com nós vem do gueto original. Maluco, malaco, matraca, mocó, malignamente massacra sem dó. Misericórdia, amo que ficou. Tá pra nascer quem desata esse nó. Anota a placa primata que aqui nós relata. Mastiga e estica chiclete. O incentivo virou combustível da locomotiva chamada de ré. Nós não se apega em buchicho, mano, desse tipo só arruma conflito. Quer saber se é verdade ou é mito? Cola com nós no caminho, eu te explico. Mesmo sofrendo ameaça, nós levanta a taça e brinda o veneno. Quanto mais eu viajo, mais eu percebo que o mundo é pequeno. Os louco é problemático, é lunático, sistemático. Os louco é antipático, é fanático, é dramático. Segue o esquema tático, democrático, diplomático. Ritmos periférico, é numérico, é frenético. Os vermes tá na bota, já faz uma cota. Piloto tá bem louco, dando fuga de meiota. A nossa maloca não aceita fofoca. Vende sete ouro que nós tá de zap copa. Dominando o jogo, explodindo o gogo. Onde tem fumaça, você sabe que tem fogo. Escuta a voz do povo, aqui ninguém é bobo. O que cê desejar pra nós te deseja em dobro. Aceita o convite, arrisca o palpite. Só pra você ver que 19 não é 20. Mano pela city, céu é o limite. Um caldo de cana pra nós já é drink. Salva essa frase e joga lá nossa legenda. Bem mais precioso do mundo, não tá vendo. Deus que me defenda, Deus que repreenda. 90% do que eu escuto é lenda. Desde a época de Roma que isso aqui já virou zona. A verdade vem à tona e chega me causando insônia. Mestre de cerimônia é monstro da Patagônia. Invadindo a Babilônia pra deixar os Loki em coma. Quem soma não pode moscar. Quem soma não pode moscar. A mente blindada tá conectada, mantendo a estrutura pra nós decolar. Veja bem quem vai confiar. Veja bem quem vai confiar. Até mano não, que tava firmão, pela emoção pode desandar. Tá difícil pra resgatar. Tá difícil pra resgatar. A luz divina ilumina o trajeto, o caminho correto pra você voltar. Nós não se apega em buchicho, mano, desse tipo só arruma conflito. Quer saber se é verdade ou é mito? Cola com nós no caminho, eu te explico. Mesmo sofrendo ameaça, nós levanta a taça e brinda o veneno. Quanto mais eu viajo, mais eu percebo que o mundo é pequeno.